seu. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar que sou feliz, que tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus, solidão. Então, vimos de ouvir o Adeus Solidão e continuamos então com a nossa artista que esteve cá no baile com Agatha. Agatha, que vai trompetar a música Nem Morta. Então vamos ouvir esta bonita música da Agatha. Ora, aí vimos de ouvir Agatha Nem Morta. Então espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã da sexta-feira. Sexta-feira, 3 de junho de 2022. Ora, então, boa escuta na vossa Rádio Arco-Íris. Nós estamos em diretos aqui da nossa Rádio Arco-Íris 96.2. E já quero dar um bom dia ao nosso amigo Frankie, que é um bom animador e que tem muitos convidados, e a gente, de vez em quando, começa a nossa emissão um bocadinho tarde, mas hoje foi pontual. Ora então, e espero que vocês estejam aí à escuta das nossas belas músicas, e vocês sabem que segunda-feira é feriado, temos um weekend muito bem prolongado. Então vamos às nossas músicas, e vai ser então amanhã talvez com Joana. Ora então, continuamos com Joana, amanhã talvez. Vamos lá ver amanhã o tempo que fará, e hoje está o tempo coberto, mas está calor aqui dentro da nossa emissão, está muito, muito calor. Então, boa escuta e uma ótima manhã de sexta-feira. Olhos nos olhos, tanta vida para viver, charminho doce, pedacinho de você. Olha, esta música é para pôr as pessoas num bom, alegrar os corações, e quem puder dançar pode dançar, se quiserem podem fazer o que quiserem aí desse lado, que a gente está cá para passar boa música, para pôr, para passar música e pôr as pessoas alegres, não é? Então vamos a isso, força! Só mais uma vez, o amor que a gente fez. Só Ora, então, e continuamos com a nossa música, as doces, amanhã de manhã. Amanhã de manhã já é outro dia, então amanhã de manhã já é sábado, se vocês quiserem, para quem lá chegar. Então, vamos à música. Sur Arc-en-Ciel. Continuamos então com a nossa banda lusa. E se o barraco caiu, chama o pedreiro, a gente chama o pedreiro e ele levanta o barraco. Então, boa escuta e uma ótima manhã de sexta-feira. Aí desse lado. Foi só um pulinho fora. A farra estava tão boa que até me esqueci da hora. Cheguei à casa de rastos, com tudo dado na breca. Tinha batom na camisa, tinha batom na cueca. O meu barraco caiu, chama o pedreiro. Meu amor morreu comigo, vou dormir para o galinheiro. O meu barraco caiu, chama o pedreiro. Meu amor morreu comigo, vou dormir para o galinheiro.

nós pimba. E se elas querem um imposto à bandeira, nós pimba, nós pimba. E se elas querem a plantinha brincadeira, nós pimba, nós pimba. Por isso 9:40 e vimos de ouvir o conselho da mãe, então foi Agatha. Então eu vou passar aqui uma cançãozinha, uma música que vai ser dedicada para a Glória e o Sérgio Almeiro, que são, eles estão neste momento a fazer uma voltinha na Chalmanha, a caminhar a pé, que faz muito bem. Faz muito bem, que dá saúde às pessoas, e uma pessoa no ar livre amusa-se melhor e tudo, e vê bonitas coisas. Então, para eles, os dois, eu vou passar aqui uma música que tem por título Gilharde, Não Diga Nada. Então, boa escuta, uma ótima caminhada, e que tenham tudo bom e muita saúde. E um ótimo dia de sexta-feira, 3 de junho de 2022, e que marche, marche, marche, e até podem dançar. Então, vamos escutar esta linda música. Te abrace com loucura, até te sufocar. Deixa que eu seja sua sombra, por onde você for, para refletir no chão que pisas a imagem deste amor. Deixa que eu relaxe no seu corpo o meu cansaço. Me abrigar do frio e no calor do seu abraço. De prazer, me deixe louca. Deixa que eu acabe minha sede na tua boca. Mas se nada disso lhe interessa, não diga nada. Nada. Deixa que eu te leve por caminhos que só eu conheço. Deixa que eu esqueça de voltar pro seu começo. Deixa que eu seja até seu sonho, sua realidade. Sua fé, sua crença, sua lei, sua verdade. Deixa que eu lhe coma com os meus olhos. Paixão que entra e devora um coração. Pra que eu me alimente de você até de cor. Deixa que eu batize a minha vida no sal do teu suor. Disso lhe interessa, fique calada, não diga nada. Ora, então vimos de ouvir o Gil Leal do Não Diga Nada, que foi esta música foi enviada para a Chalmanha, para o Sr. Gelmeiro e a Glória, a nossos animatrices da Rádio Arco-Íris. E desejo um ótimo dia e boa caminhada, que hoje até está bom, está o tempo encoberto, não está muito calor, dá bem para caminhar. E eu, talvez logo à noite, farei o mesmo, bem, 7:30, 8 horas, farei o mesmo, irei dar uma caminhadinha também, porque faz muito bem. Ora, e continuamos então com nossas músicas e vamos continuar com Banda Lusa, Adeus Não e Nada Mais. Então vamos ouvir esta bonita música. Ora, 9 horas e 46 minutos, estamos quase ao fim da nossa primeira hora. Isto, o tempo passa a voar, isto é as horas, os dias, isto passa tudo a voar. E já estamos no mês de junho, e hoje já são 3 de junho de 2022. E vocês estão à escuta, então, da emissão O Fim de Semana à Porta. Como é bom quando chega o fim de semana à porta, não é? Então, bom fim de semana e tudo de bom e muita saúde para todos e toda a gente que está à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Eu por ti fui amado, mas fui sempre enganado e ainda ris por alguém que te chora. Não, não vou ficar a teu lado. Não vou viver em pecado. Vou brincar-te com o meu amor e o meu sofrimento. Não te odeio, mas eu para ti não tenho mais tempo. Tudo entre nós terminou. Nosso amor acabou, a saudade ficou chorando baixinho. Tudo entre nós terminou. Nosso amor acabou, a verdade ficou como eu tão sozinho. Nada, nada podia dar certo. Eu fui o livro aberto que depois de lido não quis. Eu de ti já nada espero e nada mais quero. Tu és um sonho perdido que eu amei demais. Terminou. Nosso saudade ficou chorando baixinho. Tudo entre nós terminou, nosso amor acabou, a verdade ficou como eu tão sozinho. Ora, vimos de ouvir o Vandalusa, Adeus e Nada Mais, e vamos continuar a nossa emissão, e vai ser com o DNA. Alô, Morena, vamos a Morena, Zatão, opa! Minha vida, quando olho o teu retrato, fecho a porta do meu quarto e sonho contigo. Nos beijamos, nos amamos, e quando acordo, de novo te ligo. Alô, morena, estou perdido à espera de te encontrar. Alô, morena, passando, só de ti me vou lembrando, morena linda. E como eu não te vejo, vai crescendo o meu desejo de ti mais ainda. Quando olho o teu retrato, fecho a porta do meu quarto e sonho contigo. Nos beijamos, nos amamos, e quando acordo, de novo te ligo. Vimos ouvir DNA, Alô Morena, e vamos continuar com o nosso Vandalusa, Chapéu de Palha. Pois agora, com este tempo, quem tiver um chapazinho de palha, é botá-lo, que faz muito bem, e guarda o calor e fica bem, não é? Então, vamos ao Vandalusa, Chapéu de Palha. We'll be right back.

essas que te referes. Das calças que te referes, e eu te deixo alisar as calcinhas se quiseres. Minutos e vimos de ouvir a desgarrada de com Jorge Ferreira. Ora, então, antes de tudo, eu quero mandar um bom dia ao meu amigo Fulgon, ao Fulgon amigo, que é um homem extraordinário porque grava-nos as nossas músicas, todas as emissões que a gente faz, ele grava-nos as músicas e então ele vem de me emboiar um bom dia. Então, daqui do meu lado, um bom dia para ti também e tudo de bom e muita saúde e desejo-te um bom dia e tudo de bom, não é? É o que a gente deseja. Ora, vamos continuar então com as nossas músicas e vocês estão à escuta do Fim de Semana à Porta apresentado por Lourenço das Nova até ao meio-dia.

Jogar a brincar, dá-me um saco, por favor. Eu sou boa com o saco.

si tu pars, tu verras que tu regretteras peut-être un jour. Tu sais bien qu'on oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer. Então vimos de ouvir Tony Carreira, o resto que foi pedido da parte de Manuela de Araújo. Ora, e vamos continuar então as nossas dedicatórias, e desta vez é de António Lourenço para todos os seus colegas de trabalho, para toda a sua família e para todos que o conhecem, não esquecendo o Eduardo Teixeira. Então vamos passar aqui uma música, que há muitos que dizem que as sogras são isto, são aquilo, são um bocado chatas. E então vamos ouvir o Vandalusa, eu quero bem a minha sogra. Então, quem as tem, que as aguente, não é? Vamos aí, nisso. Oh, pelo barulho ela está a chegar. É a minha sogra. Enganou-me direitinho, me chamaram de filhinho, meu querido, meu amor. No começo acreditei, mas logo o fim me enganei, o meu sonho se acabou. Fui sabotar as alianças, mau humor, desconfiança, foi assim que me tratou. Que cruel a minha sogra, preferiu uma cobra ou um filme de terror. Quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela bem longe de mim. Eu quero sim, eu quero sim. Que escandalo e jararaca, um qualquer tipo de cobra, tanto ela sempre assim. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela sem síndrome de ver. Eu quero sim, eu quero sim. Se tu mostras que é coitada, então vem ela e empolgada. Sempre para ti. Quero bem a minha sogra. Se é para mentir, mentiu. Se eu ralho com as crianças, me critica sempre a mansa, me chamando de animal. Animal.

bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau, Mariazinha. Deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Ora, e são 10 horas e 41 minutos e vamos continuar com a nossa dedicatória. Desta vez tenho aqui uma dedicatória que é da parte do Sr. Fernando Reis, que é um camionista que vem de Portugal, vem a passar aqui na Tangenciel. Ele vive cá em França, é de Lens. E então pede para todos os camionistas, para todas as pessoas que o conhecem, e não esquecendo o animador de mim mesmo, então desejo-lhe uma ótima viagem e tudo bom e que tenha muita saúde. E também não esquecendo o João Pierre, nosso animador das segundas-feiras, das 9 até ao meio-dia também. Até ele pediu-me o trio de Mira, mas eu não consigo encontrar e vou passar também, vou passar a Roseira Enxertada, que ele quis, mas é o José Amaro que canta, espero que seja do seu agrado. Então vamos ouvir o José Amaro, Roseira Enxertada. E não outra sem canada. E

Então vimos de ouvir o Zé Ninguém. Então tem aqui mais uma dedicatória da parte do Cessaruga de Châteauneuf-sur-Loir, que pede ele então para passar uma cançãozinha, uma música para todas as pessoas que o conhecem, e não esquecendo a equipa de choque dos caçadores, que é para o C. José, para o C. Fernando, para o Rica César e para mim mesmo e para o Francisco Correia, que deseja um ótimo dia para todos e para todas as pessoas que o conhecem, o César Hugo. Então vou passar aqui a cançãozinha que tem por título Eu Sou Caçador. Então vamos escutar esta música que é pedido do César Hugo de Châteauneuf-sur-Loir. Olha, vamos ficar com esta música e depois a seguir passaremos uma página de pub. Desde o princípio do mundo que Deus criou com amor, o homem para viver foi desde sempre um caçador. Padroeiro Santo Berto, sou um caçador de raça. Abençoai-me neste dia porque é dia de caça. Vou correr montes e vales até durar a caçada. Depois a camaradagem, uns copos e pescada. Levo os coelhos, perdizes, javali só nas matas. Tortos, patos e paisões, até atiro nas ratas. Eu sou um bom caçador, tenho arma, nariz e dedo. Seja qual for o bicho, não há caça que me meta medo. Eu sou um bom caçador, tenho arma, nariz e dedo. Seja qual for o bicho, não há caça que me meta medo. Música.

Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bancbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Ora então, 11 horas e 3 minutos e continuamos com a nossa emissão, o fim de semana à porta. E desta vez temos aqui mais uma dedicatória que é da parte da Maria do Céu para todos os doentinhos do mundo. E não esquecendo a família Real, Leal, a família Fontes e todas as pessoas que a conhecem. Então vamos passarem o Soul, o bacalhau quer alho. Então vimos de ouvir o Raul, que foi pedido, vimos de ouvir Saúl, que foi pedido da parte de Maria do Céu. Então vamos continuar com nossas dedicatórias, e desta vez é da parte da Glória. Da Glória, a nossa animatriz, das quartas-feiras, das 14 às 16. E então ela pede para todos os doentinhos do mundo, para todo o auditório da rádio, para todos os animadores, e para todas as pessoas que a conhecem. Então vou passar aqui uma canção que tem por título O Graciano Sagra, O Amor Sagrado. Então vamos à escuta desta bela canção. Música.

à escuta de Sterling, do Imigrante. Continuamos com Sterling, É Tudo Dela. Deixa-me dar-te, queridinha.

Quem quiser ver seu retrato, não me pegue. é ciúme, é paixão, é amor, é ilusão, é ciúme, é paixão. É amor, é ilusão, é ciúme. Ora então é com esta bela música que eu acabo a minha missão, o fim da semana à porta, e então encontraremos cá terça-feira, se Deus quiserem. Muito obrigado a todas as pessoas que me telefonaram esta manhã a dar um bom dia e a pedir discos, e então a elas todas muito obrigado, e para todas as pessoas que estiveram à escuta da minha emissão, fim de semana à porta esta manhã, e a todos muito obrigado. Eu desejo muita saúde, tudo de bom, é o que eu desejo a eles, e então encontraremos cá terça-feira, se Deus quiser, e um bom fim de semana, porque este fim de semana é prolongado. Segunda-feira é feriado. Então vou-vos deixar com a RTP Internacional e até terça-feira, se Deus quiser.